Essa aí, ao fundo, é a faixa título, Wake Up The Nation. Nandão, manda um abraço especial para Billy Bacon, a essa hora a bordo do seu Gordini 66. Ele é um cara colecionador, né? É um homem vintage. De carros? Billy Bacon. Billy Bacon, parente do Bob Toicinho. Um beijo. É, essa hora, indo a... caminhando para a Vargem Grande. Que beleza. Aquele Gordini, que parece uma nuvem, manja? Nuvem, é? É, nuvem total. Que macete. Bravo. Mandar mais uma vez o endereço para participação da nossa torcida. Estamos ao vivo até meia-noite, por favor. roncaronca@ufm.com.br. Temos alguma promoção, alguma pauta interessante, momento batatada? Mais tarde acho que tem, né? Momento batatada. É mesmo, hein? Acho que tem. Agradecer a rapaziada do Letúcio, que terça-feira passada iluminou, coloriu o estúdio da UFM de forma inesquecível, muito lindo. Romântico. Gosta do Chico Buarque, você? Só se for agora. Gosta? Positivo. Of a rabbit cross, the way you take to leave your home, people sad that you're alone, and they begin singing shadows. Chico Buarque at night, your natural look of love. Shine, shine inside your eyes, my fully shine. Shine, shine inside your eyes, my fully shine. We'll be right back. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Coitado, cara, como é que é a parada aí? Não, Gene Cliff não, pai. Meu nome é Juvenal, porra. Que situação, hein? Mas aí, Nandão? Com a zoada ao fundo, vamos lembrar que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta, conforme bem nos ensinou o Frederico, através do site oifm.com.br e para o seu rádio babado de uma pilha apenas, OIFM Belo Horizonte 93.9, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1. Com a zoada ao fundo, mais do que nunca, Rebelião Preto, OIFM Rebelião Preto 94.1. Mais do que nunca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 102.9, mano. OIFM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Mandar mais uma vez a bula para a participação da nossa audiência. Por onde é? Através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Vamos lançar a primeira Agenda do dia? Manda. Sobrado 112, projeto Sobrado em construção. Por falar em dub, né? Exatamente. Cara, o nosso entendimento é uma coisa, nem o Omar Cardoso, nem o Frederico poderiam explicar. Nem os astros. Verdade. Nem os astros. Sobradinho com quem? Buguinha Dub. Onde? Nessa quinta-feira, dia 29, no Centro Cultural Cordão da Bola Preta, ali no centro do Rio, na Rua da Relação, esquina com a Rua do Lavradio, mais um artista do Oi Novo Som, do nosso amigo Brunão, dando as caras nesse projeto. Toda quinta-feira o Sobrado tá lá. Por falar em cara, Brunão, provavelmente nesse exato instante, ou nas próximas horas, dará de cara com a Aretha Franklin. Que isso, cara? Um teatro no meio do Matagal. Peraí, cara. Sinistro, sinistro. Tá já brincando. Fez aquela encomenda forte dos disquinhos pro Ronquinho. É, Aretha Franklin, fila na bochecha da Aretha. Onde isso? Ah, por ali, no meio do mato. Por aí, né? No meio do mato. Beleza. Tem vinheta aí? É, será um dia em que alguém vai parar com esse negócio de... Quem é que não tem caixa 2? Vamos ser sinceros aqui. Me conte alguém que não tem caixa 2. Não, me conte um, vamos ser sinceros. Caixa 2 é um ídolo, né? Não, não, o Aswad, por isso que eu pedi pra... Ainda bem que essa bagaça aqui não tem esse negócio de imagem, cara. Porque realmente seria muita vergonha, viu? Vai, Canelo, vai. Você que é o maior divulgador do Aswad no Cone Sul... Sabe o que é Aswad? Diga lá. Diga você para não sabe o que é? Não, diga para a nossa torcida. Negro em hebraico. Ó. É muita informação no Ronca Ronca, né, cara? Muita informação. Ai, meu papai. Mas ouve só. Você que gosta muito... Muito. Uma informação certamente menos conhecida do que o significado... da palavra, Aswad, é que esse grupo é a banda de apoio para um tal de Robert Nesta Marley. Já ouvi falar. O Aswad é a banda de apoio para o Bob Marley numa canção onde ele, Marley, rende todas as homenagens à galera de Clash, Sex Pistols, Damned, por aí. Música produzida por Lee Perry, com Aswad dando as caras. Manja. É o Aswad aí, maluco. Don't be naughty, for it's a funky reggae party. Mas hein, Nandão? Meu Robert Deus. Nesta, Lee Perry apertando os botõezinhos e o Aswad dando aquela força. São 12 polegadas de tirar pica-pau do oco, né? Mas ele só participou nessa faixa, não? Oh, yes. O resto é Wailers, né? Esse é um compacto mesmo, né? Um 12 polegadas. É, eu acho que certamente eles gravaram outras músicas. O Lee Perry não vai registrar apenas uma canção tendo essa rapaziada. Bob Marley e o Aza no estúdio, né? Mas logo, logo chegam as informações através do nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br, e quantas músicas eles gravaram nessa sessão. Mas, Nandão, eu pedi pra você vir com a camisa do Aswa. Sei. Eu queria fazer uma foto e colocar lá no roncaronca.com.br. Você, como maior divulgador da banda, dá uma olhadinha aí. Porra, maluco. O cara trouxe tudo, bro. Vê se você tá sentindo uma vibe boa aí. Clássico comprado lá em São Paulo, né? Naquela lojinha do... Também. Do Ventania, Morgan Freeman. Ventania. Tá bom pra gente, não? Tá ótimo. Live and direct. E autografadinho. Not satisfied. Autografadinho, lá na frente, lá na frente. Isso, primeirão. Oh yeah, Maurício to Brazil. Onde foi isso, cara? Lá em London? Um foi, o outro foi aqui, no Rio Reggae Club do Calbook, que eu te falei que o Aso andou circulando, né? Conhece a Catarina lá de Recife? Pô, a Catarina de Já. Olha, eu vim de muito longe, eu vim de avião, fiz trancinha no cabelo, quero aula de percussão. Eu sou vegetariana, mas nas peles eu largo a mão. Me ensina a tocar o tal baque no colchão. Acredito em duendes, num rolê no teu quintal. Vi um pássaro vermelho, pensei que fosse um pica-pau. Olha lá onde eu moro, tá um frio de lascar. Vim fazer essa pesquisa, minha ONG vai pagar. Take me, I just want ya to get through ya. Take me, where wherever you go. I need a green card, I want a green card. So take me 'cause I love you so. Need a green card, need it bad. Need it, need it, need it. Are you ready for this? Hello! Rio de Janeiro, we are here. FM. Yo, this is Mad Professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Andam com Birthday Party ao fundo, Nick Cave se esgoelando loucamente, como só ele sabe fazer. Aliás, tá no Tico Tico hoje, Nick Cave, roncaronca.com.br. Acompanhado pelo The Bad Seeds, a banda que ele trouxe ao Brasa em 1989 para apresentações no Rio e São Paulo. E depois foram pro Chile. O que diz a nossa audiência, Nandão? Estamos ao vivo até meia-noite, hein? Vanessa ali de Salvador informa que o tempo... Tá chovendo. Tá chovendo. Puta que pariu. Ela está fugindo do frio. Essa é a maior novidade que a gente pode ouvir no Ronca Ronca. Não, não acredito que ela esteja em Salvador, que ela diz que está fugindo do frio. Não é possível, né? É possível, é possível. Miriam. Salvador, tudo é possível. Miriam de São Paulo pergunta quem canta Moonshine, que abriu o programa. O Paul Weller, novíssimo disco do Paul Weller. Wake Up the Nation é a faixa que abre o disco, inclusive. Reinaldo Anjos, de Itabira, Minas Gerais, curtiu muito o Haikuder que você colocou lá no ticotico.com.br, roncaronca.com.br, o vídeo, né, lá e tal. A Thaís Medeiros pergunta quem é Catarina Dijá. Quem é? Uma cantora de Recife, né, nova geração, cria da rapaziada ali, Paulo André, né, daquela galera. Uma menina promessa. Muito ligada ao Mombojó. Estou aguardando o disco da Catarina. E quando eu fui a Recife, não me lembro exatamente quando, ano passado, tive com o nosso ídolo Roger. Sim. E nós fomos assistir a um show da Catarina, no meio de um parque, numa concha acústica. Roger é um camarada também ligado a Billy Bacon, aquele gordinho de meia-meia, todo enfumaçado, né? O negócio está longe dessa pressinha que rola hoje. Manja o negócio da pressinha? Sei como é que é. Aí também tem o outro lado, da não pressinha. O que aconteceu quando a gente chegou lá na concha acústica? O show tinha acabado de acabar. Tem os contras também. O que mais, Nandão? Fominha? Marcelo Asen, vamos pedir... Marcelo, o que falou, Marcelo? Ele tá se amarrando na onda do programa, essa coisa dub, e... Ele já tinha se ligado no lance do Buguinha, que o Buguinha fez com o Lucas Santana há um tempo, e ele tá afim de curtir o Sobrado 112 junto com o Buguinha lá no Centro Cultural. Então repete mais uma vez o caminho do Sobradinho com o Buguinha, quinta-feira, por favor. Sobrado, projeto Sobrado em Construção, Sobrado 112 com as músicas do seu novíssimo disco, participação de Buguinha Dub lá no Centro Cultural Cordão da Bola Preta, aqui no Rio de Janeiro, na Rua da Relação, ali no centro, esquina com Lavradio Moleza. Mas vem cá, com o Birthday Party ao fundo, a gente vai ligar pro Bibi, hein, cara? Vamos pedir logo aqui. Essa, né, rapaziada aqui meio que corta a fome, hein, cara? Tinha que lançar um dub, hein? And dumps her honey body in the mud. Espetáculo, hein, menino? Bibi Sucos, boa noite. Fala, moleque doido, como é que tá, neguinho? Fala, seu Nandão. Beleza pura, meu amigo? Tudo bem, Nandão. Você? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, manda aí. Açaí 500 com granola à parte. Açaí 500 com granola à parte. Mais alguma coisa? Pasta de frango com salada. E o Maurição, vai comer nada não? Maurição vai com morango com iogurte. E pro Dil, traz uma tapioca com manteiga, né, brother? Uma tapioca com manteiga? Positivo, positivo. Ok, então, seu Nandão. Falou, meu irmão. Manda quer um pedir um. Pro Maurício, falou claro, que a galera claro. Tá ligada aqui aí. No Ronca Ronca. Aí, o sangue. Vai querer pedir alguma música, sangue bom? Eu queria. Pô, o Nandão, toca Black Alien aí. Black Alien aí. Essa música eu não conheço, vou pesquisar. Muito obrigado, moleque. Se cuidem. From Hell do Céu, From Hell do Céu. Tá certo. Um abraço, um beijo no seu coração. Valeu, seu Nandão. Um abraço. Olha aí, seus queridinhos aí ao fundo, 10 polegadas. Rapaz, o Nandão, o lance é o seguinte, cara. E vamos solicitar a participação da nossa torcida. Eu tenho, depois de um sistema muito desenvolvido, uma tecnologia realmente de ponta, eu voltei a ouvir o programa, o que é fundamental para a gente ver as batatadas. Importante. A dinâmica, como é que cada coisa entra em seu devido galho. E aí, não é sacanagem não, cara, mas quando entra alguma música em vinil, como é esse caso aqui, olha a batatada que eu vou falar, hein? Manda aí um momento, batatada, por favor. Tava sentindo falta, né, meu amigo? Momento batatada! Cara, o som fica muito melhor, pelo menos quando eu dou de cara com essas gravações do programa. É doideira? É doideirinho? Túlio Brasil logo logo vai enviar um pombo pra gente se manifestando. Nojento esse 10 polegadas do Azod, que veio como disco extra na primeira edição de um dos álbuns prediletos da rapaziada de Ladbroke. Ai, Pedro Palazzo de Goiânia, brother. Opa. Aproveite o embalo da participação do cara e toca uma do Kevin Shields. Kevin Shields. Com My Bloody ou Solo. O cara vou mostrar o Kevin Shields com o Bruce Foxton, os dois acompanhando o Paul Weller no Wake Up the Nation. Crazy, mano, crazy. Rapaz, já pensou esse 10 polegadinhas rasgando o brasa? De Recife a Porto Alegre? Hein? Vou dar uma tochada no baixo aqui. Vai. Buying other people may not.

Hein? Reconheceu ou não? Espetáculo, hein? Se foi na toada do amor, embarcou. Apresente, por favor, Nandão. Luísa Maita. Espetacular. Cantora de São Paulo, lançada pelo selo Oi Música. Com Lero Lero, o nome Lero. Do disco. Nós ouvimos a música Fulaninha, que ela tem a presença do Siba. Yeah. Nosso amigo ídolo. Total. Sobretudo a nossa audiência. Eu cruzei com o Siba semana passada. Ele está morando no Rio de Janeiro. Yeah. E a partir dali a gente já iniciou um bate-bola para ele chegar aqui muito em breve no estúdio da UFM para a gente realizar uma sessão com o Siba. Preferência a turma toda, né? A Fulo. Com a Fulo. E esse disco da Luísa é muito legal. Diferentes pessoas, diferentes categorias profissionais adoraram, de, sabe esse disco meio que é meio unânime assim? Produzido pelo Paulo Lepetit e pelo Rodrigo Campos, que esteve junto com o Rômulo Frois na primeira sessão do Ronca Ronca em São Paulo, é verdade. Em janeiro. Brasa, hein? O que diz a nossa torcida, Nandão? Vamos aproveitar pra... Bom. Já que a gente tá falando da Luísa, São Paulo, coisa e tal. Quinta-feira vai ter Estúdio SP, hein? Lá tradicional na Rua Augusta, número 591, com Instituto Isáfrica Brasil, meu brother. Showzaço. E seu amigo, nosso amigo, meu ídolo, Gustavo, Bernardo Benegão, mandou um e-mail dizendo que vai ter o projeto Reunião com Benegão, Black Alien e Zé Gonzalez, lá no Comitê. Ali também na Rua Augusta, parece uma casa nova, maneiríssima. Rua Augusta 609, dia 30, sexta-feira, reunião. Do lado. Benegão, Black Alien e Zé Gonzalez. E na quinta, um dia antes, Institutos África Brasil, no Estúdio SP, certo? Certíssimo. Nandão, você que confundiu o Gustavo Black Alien com o Bernardo Benegão, eu já contei aqui a história. Você se recorda de uma moça que fez uma leve confusão entre os dois? No auge do Planet Ramp? Não, eu tô por fora. Quer que eu conte? Putz, só se for agora. Ai. Vem cá, faz o seguinte. Não, vou voltar com aquele 10 polegadas do... Vai, eu vou voltar com aquele 10 polegadas do Aswad, porque merece uma trilha especial a historinha do Black Alien. Ah, deixa eu escolher então. Você vai querer fazer questão daquela? Do 10? Não, vai na tua, vai que é tua. Olha o que eu tirei do ponto, hein? Olha só, meu amigo, Goods, da Sequelândia, do Remember? Yeah, of course. Side 1, número 2. Por favor, querido. Goods está dizendo que a Sequelândia vem com formação e terminando o próximo trabalho, hein? O Goods que fornece umas vinhetas pra você, né? Essa coisa toda aí. Jefferson Farias Calazans. Vai que é tua. Olha só, Jamerson, do Coquetel Molotov. Porra, tá sumidinho pra Meirelles, hein, Jamerson? Cadê aqueles pacotinhos que você manda aí de versículo pra gente? Pacotinho, cara. Pacotinho de música, discos. É lá, hein? Porra, Jamerson. Primeiras atrações confirmadas do festival lá de Recife, hein? Cara, muita coisa aí. Me mandou um e-mail enorme, eu vou dar uma depurada aqui. Depura. Pra gente informar o lance do Coquetel Molotov. Mas enfim, Planet Ramp é bombante. Marcelaço, tem Marcelaço aí? derrapando na curva. Marcelaço. Tava em Salvador derrapando na chuva. Maurício Valadares, aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Oh, yeah. A gente não tem Black Alien, tem? Porra. Bernardão. Que a história é um espetáculo. Eu já contei aqui esse bagulho. Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte. Tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM. Vamos que vamos. Tem tempo. Mas enfim, Marcelaço, Bernardaço e Black Alien Nasso, Gustavaço. Blackaço. Turbinado, né, cara? Sei, no auge. Sei, sei como é que é. Nitro. As moças querendo entrevistas, claro, particulares. Exclusivas. Exclusivas. Sim. E depois de um show, local identificado, nunca foi identificado. Depois de um show, uhum, uma moça foi entrevistar de maneira exclusiva. Sei, sei. O Bernardão. Tô sabendo. Manja, microfone. Aham, aham. Entrevistando. Altas horas da madruga. Altas horas da madruga. Sei como é que é. E o Bernardo ali naquele... Desenvolvendo. Desenvolvendo a favor da informação, claro, da informação, claro, chegar. Claro. Aos olhos e ouvidos de quem gosta do Planet Ramp e gostava, sobretudo, naquela época. Uhum. Muita desenvoltura. Elegância. É, uma integração mesmo. Claro. A moça, claro, aquele microfone. Sei, sei, sei. Bernardo é essa ali. Aham. Uhum. Aproveitando o momento de jornalismo brasileiro. Claro, claro. Aí a entrevista acabou. A moça virou e falou assim: pô, eu posso fazer mais uma pergunta pra você? Ele falou: lógico, claro. Por que que seu nome é Gustavo Black Alien? Ai, ai. Maravilha, né, meu amor? Fãzaço. Ai, ai, ai, ai. E a outra deve ter perguntado pro... É, ao contrário. Né? Yeah. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Aí ao fundo a rapaziada do Bomba Estéreo. Na realidade eu queria ter tocado essa música chamada Costa Rica, mas o fogo puxa tudo. O hit é absoluto do Ronca Ronca, né? Calor, né? Planet Hemp. Fuego, é, exatamente. Limbar o som. Bernadão, esse um que foi confundido com o Gustavo Black Alien, é coladinho nessa turma que tá chegando aí de Bogotá. Eles vão fazer mais ou menos umas 6 datas no Brasa, tipo setembro, outubro. Uhum. E também estamos mexendo com os nossos pauzinhos para que eles baixem aqui no estúdio da OFM. Já pensou? Ops. O técnico de som do Bomba Estéreo fala português perfeito. Melhor que a gente, inclusive. O que diz a nossa torcida? A gente vai ter que ir pro intervalo. Ah, tá. Primeiro, pode ser? Pode, lógico. Depois a gente dá uma passada na torcida. Continue participando através de roncaronca@ufm.com.br, nosso e-mail. Mais uma informaçãozinha antes da Bolívia, rápida? Manda. Ou depois? Agora. Tem coisas que acontecem exclusivamente no nosso paizinho, manja, no Brasil. Uma delas foi relembrada por um ouvinte nosso que respondeu a nossa solicitação de toda terça-feira para participar ao longo da semana com envio de pedidos, críticas, enfim, participando dessa bagaça aqui. E o nosso ouvinte de Recife, ele mandou um texto do Kid Vinil, do blog do Kid Vinil, uhum, onde o Kid Vinil relembrou a história do Dia do Rock, que aconteceu dia 13 de julho, há 2 semanas. O Dia do Rock não existe. Ainda bem que a gente não entrou nessa bagaça. Deu até uma creca aqui com parte da nossa torcida. Pô, vocês não vão falar nada do rock. Pô, mas falar o que do Dia do Rock? Não existe. E o Kid Vinil, no blog dele, relembrou muito bem. Esse negócio começou de forma patética através do Live Aid, do, sim, Bob Geldof, lá em 85. E 2 rádios em São Paulo aproveitaram a data, o Live Aid, que não tem nada a ver com rock and roll, e transformaram aquela data na comemoração do rock, do Dia do Rock, que tem nada a ver com as alças. Isso é maravilhoso, né? Mas ficou sendo alimentado essa bodega. As rádios não tem mais nada a ver com rock, o dia não tem nada a ver com rock, e institucionalizou essa comédia se mantém única e exclusivamente no Brasil. Ah, é? É. Essa aqui é a situação. Cara, pior ainda que eu pensava. É, tá lá no blog do Kid Vinil. Esse o nosso ouvinte enviou o texto. Só existe o Dia do Rock. Cara, isso é maravilhoso. No Brasil, numa jogada criada por algum radialista paulista, de 2 rádios, eu acho, que formataram, alavancaram, brifaram e startaram esse negócio que rende até hoje. Manjo. Cara, isso, agora, você não acha o Dia do incrível? Rock pode até ser feito. Vamos criar o Dia do Rock? Vamos falar com a curadoria de eventos da UFM e a co-curadoria, que rala mais, para criar o Dia do Rock. Vamos criar o Dia do Rock. Vamos pegar o dia de nascimento do cara que inventou o rock, Chuck Berry. Uhum. Pega o dia de nascimento do Chuck Berry. A partir de agora, vamos comemorar o rock no dia que Chuck Berry veio ao mundo. Manja? Que isso aí, cara? Você quer uma sirene? É o Chuck Berry. Tá tentando imitar. Há 25 anos essa história vem se repetindo sem o menor fundamento. Isso aí é muito bom. Oi, FM. Bom, rapaziada, quem tá falando aqui é Lenine. Eu também tô ligado no Ronca com Maurício Valadares. Aí, Valadares. Ronca, Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Música. watching you. My building called me a disgrace. Too bad we have to apart. Might even give a piece to you. Aqui é André, do Móveis Coloniais de Caju. Estamos aqui no Ronca Ronca com Malval. Yeah. Muito bom estar aqui. Oh, yeah. Como muito bom é ouvir o Paul Weller junto ao Bruce Foxon, baixista original do Jam, e mais a guitarra de Kevin Shields, do My Bloody Valentine, nessa faixa. Aliás, a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Esse novíssimo disco de Paul Weller, novíssimo não, já foi lançado há algum tempinho, Wake Up The Nation. O que diz a nossa torcida, Nandão? É, voltando rapidinho ao e-mail do Jamerson, festival, lá de Recife, exatamente, né? Festival Coquetel Molotov, que vai acontecer em Recife esse ano, grandes atrações, parece que eles conseguiram um patrocínio do Petrobras Cultural, e aí vai rolar sabe o quê? Emicida. Já tocou aqui várias vezes, você tocou. Yeah. Um rapper lá de São Paulo que vem muito bem. Otto, seu amigo Otto, que acabou põe de falar. Põe um atinho. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Man. E vai ter também a cantora francesa Soco. Acho que é isso. Bacana pra Meirelles. Uhum. Recentemente coloquei uma imagem, um vídeo dela do YouTube. É uma fofa, mega fofa. Até falei, quando que ela vem? Se é que ela já não veio. Mas é, vai arrastar... Multidão. Não. Vai arrastar uma turma boa. Ela é uma coisinha doida. É, né? Pô, festival. Arma com o Jamerson de trazer a Soco aqui, cara. É, aí, Jamerson, se liga na missão, meu brother. É, José Flávio Júnior informa... A Soco, eu agora tô lembrando aqui, ela impetrepou uma música do Donovan, se não me engano. Sei. Que eu coloquei lá no Tico Tico. Uhum. Túnel, diga lá o teu, Túnel. José Flávio Júnior informa, segunda-feira, dia 2 de agosto, às 10 da noite, Luísa Maia tá ao vivo lá no Qualquer Coisa, o programa que ele apresenta junto com o Terron e o Max de Castro. E ontem receberam os autoramas. É vero. E ela vai acompanhada do Rodrigo Campos. Aí, que conhece já aquela estrutura ali. Pois é, o Zé Flávio, que é o prefeito da Rua Javari, tá informando... O torcedor da Juventus, né? Torcedor da Juventus. Dá pra ouvir através... É, o programa vai ao ar para São Paulo, Campinas e Porto Alegre. É o Juventus Paulista? Juventus Paulista. Ah, pensei que fosse o Juventus Italiano. Não. Da Rua Javari. Ele é o prefeito lá da Rua Javari. Que momento. Olha só. Ao vivo para Porto Alegre, Campinas e São Paulo. Mas dá pra ouvir pelo cuidado, o chat. Cuidado. O chat da Oi FM. É só selecionar a cidade, né? Ou São Paulo, ou Campinas, ou Porto Alegre. Você ouvir qualquer coisa. Segunda-feira, às 10 da noite. Aí, como nós abrimos o programa com o disco do Paul Weller, e além do Bruce Foxton, do Kevin Shields, ele recebe uma presença monumental de um bateleta, Nandão, chamado Clem Cattini. Essa criança foi do torneio... Foi bateleta do Tornadoes, uma banda que em 1962... Uhum. Conseguiu, 1962, hein? Os Beatles, manja, Beatles, estavam uhum. ali chupando um picolé. Eles conseguiram. Eles conseguiram o primeiro lugar na parada americana de uma banda inglesa. Manja, banda inglesa. Pensou em várias, né? Então, Tornadoes foi a primeira banda inglesa a conseguir o primeiro lugar na parada americana. Com essa música, até All Star, que é um hit absoluto, produção do John Mick. Aliás, tem um filme do John Mick, já falamos disso aqui algumas vezes, que já deve estar saindo de cartaz lá fora. E por aqui, Paul Newman. Ninguém teve nenhuma notícia sobre essa biografia do John Mick, que eu já comentei aqui. Ele é o Lee Perry inglês do rock and roll. Ele dispensou Beatles, ele acertou e errou muito. Só isso, dispensou o Beatles. Ele não estava errado não, cara. Os Beatles estavam ali naquela panela, igual a todo mundo. Os Beatles começaram a aparecer de uma maneira realmente Beatles quando eles se juntaram ao produtor, uh-huh. ao Martinho. Sei. Ali antes eles estavam comendo na mesma panela. Mas enfim, o John Mick lançou muita gente bacana. E era completamente cabeleira altíssima, fio desencapadaço. Se matou e levou a mulher que alugava o apartamento pra ele. Ah, é? Tu vai me cobrar isso? Pau! Vamos nessa. Deu-lhe um pipoco e depois tomou outro. Mas enfim, essa criança, o Clem Cattini, ele era o batelista oficial do Tornadoes. Sim. E ele gravou com muita gente. É considerado, assim, o batelista com o maior número de gravações espetaculares. A quantidade de compactos número um na parada inglesa que ele conseguiu é... Dá cansaço de ler. É mesmo. T-Rex. Uma lenda, esse cara. E ele era muito amigo do Jimmy Page, uhum. esse Clem Cattini. Vinha do Tornadoes, né? Uma lenda. E toca de uma maneira muito especial. E o Led Zeppelin, quando estava sendo formado, o Jimmy Page era o garotinho ali dos estúdios. Gravava com todo mundo, trilha de James Bond. Enfim. E, o batelita do Led Zeppelin era pra ser o Clem Cattini, não era pra ser o John Bonham. Uhum. E aí o mundo girou, o Zutana rodopiou. Não sei se pra sorte nossa ou não, o John Bonham entrou. Mas essa criança Clem Cattini toca no disco do Paul Weller. Pode ser que seja ele aqui no fundo, deixa eu ver o crédito. E os deuses da radiodifusão quiseram que fosse exatamente Clem Cattini que eu fundo. Outro batera sinistraço que participa desse disco é o caboclinho que era do Electric Light Orchestra. O que mais diz a nossa audiência, Nandão? O Antônio Cosmopinho manda um e-mail engraçado. Ele falou que não acreditou quando viu os roqueiros pela rua dando feliz dia do rock um pro outro. Pô, que situação, hein, cara? Que horror, diz ele. E aí, jornais e revistas sempre com as mesmas matérias, citando as mesmas bandas e blá blá blá. É que nem Dia dos Pais, dia. Que loucura, hein, meu? Cosme Damião. Feliz do rock aí, cara, pra você. Mas falamos dessa lenda, o Clem que toca com o Paul Weller, vamos partir para uma lenda muito parecida com ele. Só que aqui do nosso lado, das Neves, a lenda Wilson das Neves em seu novíssimo disco. Sumo pontífice da bateria nacional. Pra gente fazer mais um samba, precisa, meu bem, quase nada. Às vezes um vago desejo de alguma paixão já passada. Às vezes um breve perfume de alguém que passou na calçada. Às vezes um gosto de orvalho cai na poeira da estrada. Pra gente fazer mais um samba, precisa, meu bem, quase nada. Às vezes um vago desejo de alguma paixão já passada. Às vezes um breve perfume a doce lembrança de um nome na folha rasgada. Às vezes a mágoa sem jeito que tem toda a alma guardada. Às vezes somente a vontade que bate por dentro calada. Já tem no meu peito saudade, violão, madrugada. Pra gente fazer mais um samba, precisa, meu bem, quase nada. Às vezes um vago desejo de alguma paixão já passada. Passou na vida. Às vezes somente a vontade que bate por dentro calada. O resto já tem no meu peito, saudade, violão, madrugada. O resto já tem no meu peito, saudade, violão, madrugada. O resto já tem no meu peito, saudade, violão, madrugada. Também tem que ser um negócio bom pra todo mundo, até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então tem como dar uma margem, você ganha um dinheiro, eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Isso aí. Não dá um quantos minutos pra acabar o milho, acabar a pipoca? 30. Fazer mais um samba. Mais uma vez, por favor, para a nossa lindo, audiência. Hein? Que lindo, que lindo, que lindo. O e-mail para participação, estamos ao vivo até meia-noite. Temos mais meia hora de jumboteco, escotilha aberta, uma asa caiu, reparou? Dá uma olhadinha pra direita. Peraí, peraí. É mesmo, cara? Que situação. Aquela fumaça ali, tudo certo, né? Um breve perfume de alguém que passou na calçada. Das Neves, Das Neves. Tem muito mais história que o Walt Disney, por exemplo, contando. Um rosto de orvalho e cai na poeira da estrada. O Clem Cattini é o Das Neves de lá. Sei. O batelita inglês. Tô sabendo. Precisa, meu bem, quase nada. Mais alguma informação da nossa audiência? O Renato Silva lembra que o Wilson Das Neves deveria estar no festival Coquetel Molotov, hein? Dizendo que só faltou essa. Mas tem ficar tempo. Perfeito. Tem tempo. Tem tempo. Hein, Jarmerson? É, dá pra armar. Se coça aí, maluco. Tá preparado? Não, não. Ah, é. Tem cinto de segurança aí nessa sua cadeirinha? Yeah! Moderníssimo. Naked. Ronca, ronca. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Oh, yeah. Andão, com o Clash ao fundo, manda um abraço para o nosso ouvinte, Eber. Que suradalhaço. Nessa garotada aqui embaixo. Alô, Ebinho. Aquele abraço. Vai que é tua, Essa música não traz... Essa música é uma cover do Clash. É uma cover, não é a música original do Clash, não. Isso aí é um clássico do Equals. Manja, já mostramos aqui umas 400 vezes a versão original dessa música. Mandar alguma mensagem da nossa torcida? Não. Quando eu tava vindo aqui, quando tava vindo pra rádio, um engarrafamento sinistro. Tudo parado por conta da missa do Rafael na igreja da Nossa Senhora da Paz. Rafael Mascarinhas, filho da Cissa Guimarães. Exatamente. Tudo parado, sinistro, muita gente na rua. E é claro, a gente não pode deixar um fato desse longe do Ronca Ronca, concorda? Sim, sim. Tudo faz parte do mesmo pinico, vamos dizer assim, no bom sentido da expressão pinico. Então, envolve tudo. Envolve música, envolve a cidade. Não vamos falar das coisas mais óbvias, né? Mas é, faz parte integrante da vida de uma cidade. Um fato absurdo que aconteceu por conta dessas doencinhas que a sociedade brasileira vem cultivando há quantos anos, mais ou menos, não? Uns 500, né? Mas enfim, como eu acho, aí eu, é a minha visão da coisa, eu acho que todas as coisas são interligadas, tudo, e com elas eu sempre me identifiquei. Ah, tá segmentado, é legal, bacana. Quer juntar uma turma que planta bananeira às 3 horas da manhã, no dia 5 de cada mês, tá, porra, demais. Quer ouvir? Tá, mas eu não vou nessa parada de plantar bananeira. Não vejo muita graça. Então, desde o início, eu sempre procurei mostrar as coisas da maneira mais misturada, tentando me envolver com todas as formas, principalmente de música, e a gente sempre falando dessas coisas que estão na nossa vida mesmo, de tudo, de política, de carnaval, de putaria, de... o que mais? Ah, putaria. E de música. Música também, né? Então, Nandão, a gente podia passar um pouquinho para nossa audiência como que esse fato do Rafael marcou e vai marcar o Ronca Ronca para sempre, né? Porque é a solidificação de coisas pelas quais a gente briga com elas há anos, né? Então, essa coisa do brasileiro hoje ter tão enraizada, tá no sangue, de querer se dar bem. Manda um momento pra Tatada, por favor, porra. Tá só cedinho pra caramba, porra. Ai, sério. Ai, The Clash é uma boa trilha? Sim. Momento Patatada. Isso que já virou inconsciente, né? O brasileiro se mostra uma hiena. Ele quer ter vantagem. Ele quer tirar um lucro. Ele quer se dar bem. Coletividade não existe mais. Pouco tempo a gente perguntou, eu perguntei pra você, sabe qual a palavra que foi arrancada, a folha foi arrancada do dicionário? Lealdade. Não existe mais. Ah, eu vou trabalhar com o cara porque o cara é leal. Ah, o sujeito é bacana porque ele demonstra. Não existe. Leal é o nado leal, nosso amigo, DJ. Sim. Então, essa cultura está espalhada em todas as áreas da sociedade. Não é a polícia. Me choca talvez mais do que... Você lembra que a gente chegou a conversar, você falando, porra, não é possível que a polícia... É, não dá pra acreditar. Cara, lógico que tem um trelelê aí. Não dá pra acreditar que a polícia liberou o carro naquelas condições. Na camaradagem, na brodagem. Falei, não pode, Nando, o carro todo estrunchado, cara, sem placa, sem vidro da frente. Os caras armam encrenca se não tiver com o retrovisor, com cano de descarga. Imagina um carro todo fodido, sem vidro. Os caras, o cara, não sei quantas pessoas estavam dizendo, certamente não estavam se relacionando de uma maneira normal, né? Olha o que o cara tinha acabado de acontecer com ele. Então, é uma novidade? Não é uma novidade, por mais que o comandante da PM ache que tenha sido, né? Nossa, ele ficou estarrecido e envergonhado. E tomara que ele tome alguma providência mesmo, porque de palavrinha a gente já tá de saco cheio, né? Pode deixar o Clash no fundo? Equalize. Então, realmente não me choca isso, porque eu ouço e tenho notícias reais de coisas parecidas há muito tempo. Me choca muito mais um milionário dono de um restaurante classe AAAA fazer um gato de luz, mas tá na mesma panela. Uhum. Vou me dar bem. Vou tirar alguma... Aproveita a situação. Algum proveito dessa situação. A gente falou pra caramba aqui daquele acidente do avião da Gol. Gol, né? Gol. Que caiu lá em cima, na Amazônia. O exército brasileiro desceu pra resgatar os corpos, ou sei lá. Todos os bens de valor sumiram. Carteira de identidade de um foi aparecer em Amsterdã. O telefone celular do outro foi aparecer em Porto Alegre. A cueca do outro foi aparecer no Acre. Isso é um cúmulo do absurdo, né? Ah, foram os índios. Porra, como índio? Índio mandou aqui pra Madureira. Mas qual a diferença de um grupo de elite? Vamos combinar, né? Uhum. Deserto brasileiro descer pra resgatar um acidente sinistro e sumir tudo. Qual a diferença disso com a ação da PM em cima do Rafael? Do Rafael não, dos caras que atropelaram o Rafael. Uhum. O milionário que faz um gato de luz. Ou então outra história que a gente contou aqui do Dustinho, o piloto da nave do Ronca Ronca, que contou um taxista, colega dele, sofreu um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e ficou sem conseguir sair do carro. Ficou preso nas ferragens, de noite, de madrugada. Começou a chegar gente de todos os lados. Filho da puta entrou pelo vidro, arrebentado, pra roubar o toca-fita do cara. O cara com preso corpo, nas ferragens. Com o corpo dentro do carro. O outro desgraçado chegou e tirou o relógio. O outro roubou a carteira, roubou o celular, roubou tudo. E ele falava, cara, por que vocês estão fazendo isso? Brasileiros. Qual a diferença disso com o PM? Nenhuma. Hein? Agora, a história é a seguinte, essa desgraceira que aconteceu com o colega do Destinho, ou dos PMs, é a mesma que acontece lá em cima e lá em Brasília. É a mesma coisa. Agora a gente diz, não tem chocadeira de político safado. Nem todo PM é vagabundo, é safado. Nem todo morador da Avenida Brasil seria capaz de fazer o que esses desgraçados fizeram com o amigo do Destinho. Agora, se o Nandão Listradinho, ama o Listradinho, vai no jogo do Listradinho, 50 mil Listradinhos, o Nandão pega uma pilha putaço com bandeirinha e tasca a pilha na cabeça do bandeirinha, e ele é identificado, o que acontece, Nandão? Está interditado, torcida proibida de entrar e coisa e tal. Pois é. Claro que a PM não é. Porra, morre PM todo dia aí tentando livrar a nossa pele, maluco. Uhum. Como tem casos, muitos casos, de situações onde a polícia foi rigorosa, sem perder a ternura, honesta, sincera, companheira, e resolveu a situação. Deu uma porrada. Agora não vai aparecer. Como tem caso todo dia de bombeiro, ações de bombeiro diariamente, negozinho contando que os bombeiros entram e passam um rodo em tudo, maluco. Agora mesmo, essa semana, saiu uma notícia dessa. Todo bombeiro é sem vergonha? Não, claro que não é. Mas se o bombeiro fizer uma ação tranquilo, calmo e tranquilo, feito água de poço, resolver a situação dele, ele não vai dar notícia. Ninguém vai Ah, vamos elogiar o PM que tratou bem um caso que foi rigoroso, mas que agiu como deveria. Não, isso não é dar notícia. Vai aparecer o vagabundo. Como você tacando uma pilha na cabeça do Bandeirinha, vai entrar na porrada lá do listradinho, cara. Se identificarem vocês. Tá ligado? O que vão fazer contigo? Sim, né? Sim. Tu vai de pilha pro... Não vou não, não vou não. Lá não, pro não. Campo do listradinho? Qual não, é o campo? Qual é o campo do Maracanã. Maracanã. Tô com a goela seca aqui já, mano. Cadê a brigada pra trazer um negocinho pra gente beber aqui? A corrupção e a lei Gil, Gerson. Gil, tá ali ou não? Deve estar tirando uma mima, né? Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Toda terça, né, Donatão? Mas o que dá um cansaço fuderoso, sabe o que é, Nandão? É sentir que o bagulho só vai piorar. Você acha que está piorando com o tempo? Claro que está piorando. Isso aí é... Não tem melhora, esse jeitinho brasileiro, essa vontade de se dar bem, a ausência de qualquer sentido de coletividade. Isso, todas as demonstrações vão nessa direção. E vai melhorar como? Como que você vai mudar uma história de séculos, onde isso foi alimentado e alimentado por outras vias? Eu também acho que não muda, não. E não sei se vem piorando a cada tempo. Eu vejo que a coisa é mais ou menos igual. Desde a época da instalação da corte, como a gente estava conversando, as práticas que a coroa portuguesa instaurou aqui no país, que se mantém até hoje. Nepotismo, impostos demais, corrupção demais, jeitinho brasileiro demais. E a gente vai levando, né, malandro? Os bombeiros afanaram os donativos para as vítimas da enchente agora. Isso aí direto. Não, mas e agora, maluco? E vai pra onde? Agora, vai, tá, a gente se vira, vamos fazer alguma coisa. Agora, o que eu faço questão é de juntar tudo isso a gente, que vai bater na gente. Vai bater no rádio, vai bater. É a nossa praia. A nossa praia é essa. Então a gente está preocupado em fazer um festival maneiríssimo de música, mas como que a gente vai fazer um festival maneiríssimo de música se as coisas apontam para essa direção? Ah, o Ronca Ronca tem 4 anos no UFM, mas quanto tempo o Ronca Ronca vai ficar no ar? Se as coisas estão completamente desgastadas, esgarçadas, arregaçadas, como? A gente já falou há pouco tempo, quando a gente estava comentando, acho que o negócio do anúncio da Gol, o acidente da Gol, que o exército brasileiro desceu e lavrou tudo. A gente falou, porra, quer ver como é que a situação é? Vamos pegar um artista, uma atriz, vamos pegar a Gisele, nossa amiga, e vamos fazer uma encenação com ela aqui na Praça General Osório, como se ela tivesse sido atropelada. Deixa ela estendidinha no chão ali, bota um reloginho, uma bolsa, um dinheirinho saindo, uma notinha de 100. Ela vai ficar só de calcinha, porque o sutiã vão levar também. Sim. Tem dúvida? Não, não, não. Maneira nenhuma. E o programa, cara? Fecha essa bagaça aqui, vambora? There is a rose that I wanna live.